28, decimal 35. Uma, dois, zero, acione 5111. Acionado 5111, uma, dois, zero. Chega 259, autorizar a viária e decolar a pista no zero, vento 150 graus, 04 nós. A linha decola, né? 62. 259, decola 32, chame controle no 20.8. 08, 624. Posto na 6259, contato radar na decolagem, suba via saída sobre 1, na transição ótima para nível 360. Subindo via para o 360, Oceané 6259. Alguma possibilidade de aproar uma ótima? Autorizado, Leda. Tá presente, Leda, Oceané 63 milhas nordeste do BR Salvador, serviço radar terminado, para o serviço de informação e alerta, no centro Recife, em 125.45, alterna 126.85. 9259, autorizado o Mosca. Podemos chamar para o Xené 6259? O Xené 6259, autorizado o Mosca. Gente, muito obrigado. Da presente, Mosca. A 3897, cruzado em área, decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, 05 nós. 3297, decolado 38, chama o controle de 120, decimal 8. 208, virando boa noite, 3297. São 3897, contratada na decolagem, subavia saída São João, na transição morte para o nível 320. São João, Mótiva, 320, então 3897. Autorizado, grato, 3897. Na 6259, no centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Alterna 1, 2835, na 6259. Salvador, muito boa noite, Azul 2731, próximo ponto de espera da 1-0. Azul 2781, autorizado, aliado, decolar, pista no zero, vento 150 graus, 05 nós. A linha decola, 5781. Azul 2781, decolar 244, chama o controle agora no 20.8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2781, Árvore Elefa. Azul 2781, suba guia saída Árvore Elefa, transição Elefa para nível 180. 180, a senhora libera a restrição do 00. Está livre da restrição de altitude, Azul 2781. Seguinte, 2781. Quando possível, dê referências, solicito direto do destino. Mantenha a saída Azul 2781 cancelada a restrição de altitude. Boa noite, 1966, cruza 205 para 150. 1966, passando identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Viana para 050, a gente pode voar a Duna, hein, senhora? Está um pouco atrasado. Para sequenciamento curve à esquerda da PRO 050, limite radial 260, do VR, com Salvador. Esquerda 250, limite é 260, Salvador. 050, o limite é 260. 050, 260, Salvador. Controle Salvador, boa noite, está 3290, informação isso, descendo 170. 3290, após Fabog, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Fabog, Bomed 1 ao 050, via até 3290. Olho 2781 azul, pode voar, Elefa? Elefa, azul 2781. Obrigado. São 38977, chama o centro Recife, 125.1, alterno 128.35. Semana primária 1251? 1251, primária. Azul 2781, autorizado, direto Conquista. Vai voar direto Conquista, agradece Azul 2781. Europa 083, descending 1, final 1-0. Europa 083. Coronado 96, pode prosseguir descida para 2000 pés? Né? 1966, desça para 2000 pés, ajuste 10014 para o curso do localizador, curve à direita na proa 060, reporte estabilizado. Direita proa 060, descendo para 2000, milho 14, reporte estabilizado, 966. Nota 083, contact Receive Center, 125.45. Torre Salvador, Papatango Fox, Papamike para acionamento na Aerostar. Papatango Fox, Papamike, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Sim, vai reportar, Mike. Então 3290, desça para 3000 pés, ajuste 0014. 3014, então 3290. o Papatango Fox, o Mike, caro táxi, 04 Apollo, 13 de autonomia, alterna São Gonçalo. Papatango Fox, Papa Mike, confirmando PLB-04. Afirmativo, PLB-04. Sem a gente precisar do táxi, é forte na táxi, foi Papá. Papatango Fox, Papa Mike. Sem a gente, é forte, Papá. Autorizado em LF, foi da pista 1-0. Rebusa para 2-0-0 nós, reporte estabilizado. 2014, autorizado em LF, já está com 200 nós, está 3290. Localizador, gol 966. 1-9-66, chama a torre 1-8, decimal 9. 18-95, obrigado. Boa noite, Gol 966, estabilizado o localizador. Gol 966, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 03 nós, ajuste otímetro no zero, 1-4. Livre pouso na pista no zero, Gol 966. Bom, espera da papá, o Fox Papa Mike. Fox, Papa Mike, cuidado de área, manter a pista no 7. Ali, manter no 7, Mike. Azul 2781, no chame centro Recife, no 26-0, alterna 128-8. 260-288-278. Com 3290, chame a torre em 1-8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Com 3290. Plantão no 7, o Fox Papa Mike. Gente, mantém a posição Fox Papa Mike, tráfego na aproximação já pistão no 0. Mandei posição, Mike. O 966, no solo 04, libera a próxima direita, Fox Trot, no solo 121-9, chama mesmo. Ele livra a próxima direita, Fox Trot 219-96. 3290, autorizado pouso pista no zero, vento no 60 graus, 04 nós. 3290, autorizado pouso. 3290, ajuste altímetro no 0 no 4, pouso autorizado pista no zero, no 60 graus, 04 nós. 3290, 1014. Sopa Mike, atento ao estreito por entre os airbus da TAM, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 1,50 graus, 04 nós. Decolagem autorizada da 1,7, atento à esteira, o Foxtrot, Papa Mike. Vai a bom for arrival to flight level 050. Vai a bom for arrival 050, Europa 0850. Tanto 290, solo 07, libere a próxima direita, chama solo no 21, décima 9. Direita, Fox Papa Mike, decolador 08, no controle agora no 20.8. 208, Fox Papa Mike. O Papa Tango, Foxtrot Papa Mike, transfere passando 1500 na Momo. Papa Tango, Foxtrot Papa Mike, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição frote para nível 410. Subindo ao 410, subindo via Momo, Frote, Fox, Papa Mike. autorizado em área de decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 03 nós. Sobre decolagem da 109, 099. Controle, o Fox Papa Mike? Fox Papa Mike, prossiga. Se possível, teria condições de voar direto pro Ti da presente. Aguarde. Fox Papa Mike, autorizado direto a Buco. Direto a Buco, Fox Papa Mike, obrigado. Motor Salvador, boa noite, está 3190. 90, chame na frequência 1208, por gentileza. 208. Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Controle Salvador, tá 3190, boa noite. 125 45, 2085, Fox Fox Mike. 1099, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Froti, para confirmando. Arbor, transição Elefa para o nível 360. Salvador, ação 3190, informação X-Ray, boa noite. Ação 3190, ação de identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Bomed 1 para o 050, ação 3190. Controle Salvador, ótima noite, como 20 na nave, decorra Arbor. 1099, aí, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Elefa para o nível 360. Via Arbor 1 para Elefa, 360, 083, descend to 2000 feet, QNH 1014, clear the left side in the park service. Down 2000 feet, QNH 1014, and the Elefa na Provo, 2019, grava. Alfa 099, estamos no centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-220-1099 da Gol, uma ótima noite. Também. Então, 3190, cancelado as restrições de altitude, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. 3000 livros das restrições, tá? 3190. Tropa 083, complete final and contact tower, frequency 118.95. Tropa 083, clear, challenge runway 10, wind 150 degrees, 05 knots, QNH 1014. Gatular runway 10, QNH 1014, Europa 083. Rafa 083 on the ground at 285, can you buy next right and call ground 121 decimal 9? Next right and 119, Europa 083, obrigado. Sim, 3190.